Alô, Inajá! Vou chamar meu sobrinho Juninho Tibau pra cantar comigo. Quando me lembro dos meus tempos de menino, me dá saudade. Naquele tempo era difícil o sofrimento, mas o pobre tem talento pra dificuldade. Passava o tempo todo improvisando uma maneira de brincar e outra pra comer. Artista nesse mundo é o pobre que faz milagre pra sobreviver. Bem, Juninho. Quando eu me lembro dos meus tempos de menino, me dá saudade. Naquele tempo era difícil sofrimento, mas o pobre tem talento pra dificuldade. Passava o tempo todo improvisando uma maneira de brincar e outra pra comer. Artista nesse mundo é o pobre que faz milagre pra sobreviver. Artista nesse mundo é o pobre que faz milagre pra sobreviver. Tá no embimbo d'água mesmo, com as mágoas busca ser feliz. Se o calo aperta no embalo se liberta e na diversidade encontra a diretriz. Vai de pedreiro, panfleteiro, carroceiro e assim o ano inteiro a vida vai levando. A fé em Deus e no santo guerreiro, problema vai com a barriga empurrando. Mesmo passando sufoco ainda divide o pouco que na vida tem. Nobre coração do pobre que faz o bem sem olhar a quem. Quando me lembro dos meus tempos de menino, me dá saudade. Naquele tempo era difícil o sofrimento, mas o pobre tem talento pra dificuldade. Passava o tempo todo improvisando uma maneira de brincar e outra pra comer. Artista nesse mundo é o pobre que faz milagre pra sobreviver. Artista nesse mundo é o pobre que faz milagre pra sobreviver. Tá no embimbo d'água, mesmo com as mágoas busca ser feliz. Se o calo aperta no embalo se liberta e na diversidade encontra a diretriz. Vai de pedreiro, panfleteiro, carroceiro e assim o ano inteiro a vida vai levando. A fé em Deus e no santo guerreiro, problema vai com a barriga empurrando. Mesmo passando sufoco ainda divide o povo e na vida tem. Nobre coração do pobre que faz o bem sem olhar a quem. Nobre coração do pobre que faz o bem sem olhar a quem. Nobre coração do pobre que faz o bem sem olhar a quem. Juninho Tibau, neto de Tibau e filho de Beto Garo. Sua bênção, meu tio.